Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Inventar consiste en hacer que las cosas que se hallan paralelas en el espacio se junten en el tiempo. O viceversa. O viceversa. Así dice el poeta y así hacen los humanos, hacemos, ¿no? Y las humanas. Y las humanas. Esta cuestión de inventar o de construir. Como el programa está en vivo, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América, tenemos la devolución de los oyentes. Han llamado varios oyentes, entre ellos Zulema, que está hablando con una de las compañeras, Daniel de Villa Crespo, que pregunta específicamente de qué lugar de Brasil son. Así que vamos a contestarle esta inquietud al oyente Daniel, y de paso vamos a hablar con Tony sobre la comunicación, que había quedado como tema pendiente, ¿no? ¿Cómo es también la relación con el afuera del movimiento? Primero, ¿de qué lugar de Brasil son? Somos do Rio Grande do Sul. De várias regiões do Rio Grande do Sul. Ah, de diferentes regiones, pero de Rio Grande do Sul. Mesmo estado, mesma provincia. Y entonces, un poco entremos en este tema de la relación con los otros sectores de la sociedad. Creo que para comenzar, relembre algo que el compañero Chiru falou antes. El Movimiento Sem Terra, no principio, organizaba campesinos, lutaba por terra. Con el pasar del tiempo, comprendeu que era preciso más que eso. Foi se tornando mais popular e começou a procurar organizar e se relacionar com outros setores da sociedade. Assim também como temos pessoas operárias e que não campesinas que contribuem, que participam com o Movimento Sem Terra. Passando o tempo, se compreendeu que era necessário ampliar mais ainda essas relações. Quer dizer, nós lutamos por terra, por reforma agrária, e, em última análise, lutamos por uma nova sociedade, chamamos de socialismo. E compreendemos que para isso acontecer, para conseguirmos fazer essa mudança, essa transformação, esse câmbio, é preciso estar organizado junto a toda a sociedade civil brasileira. E como o problema que enfrentamos, o imperialismo, não é um problema exclusivo do Brasil, mas é um problema comum da Argentina, da América Latina e do mundo, compreendemos que é preciso estar organizado, articulado, junto também com outras entidades de outros países. E aí entra o trabalho de comunicação, de relação, mais do que relação interna com o nosso povo, de relação externa, de estar contando nossa história, nossa experiência, falando sobre nosso projeto, nossa proposta, e assim, consequentemente, ir conseguindo apoio, adesão de outras pessoas e outras organizações. Enfim, ir compartilhando esse objetivo, esse sonho, essa luta. Somente o MST não consegue fazer a transformação no Brasil. É preciso estar articulado, organizado com a sociedade urbana, com as cidades. E só o Brasil não vai conseguir mudar a América Latina também. Preciso que outros países sejam organizados. Então, para isso, nós temos dentro do MST um setor, um grupo de pessoas que cuidam da comunicação. E essa comunicação, ela tem dois aspectos. É voltada para dentro do Movimento Sem Terra. Procuramos estar sempre passando as informações e também a formação para nossos militantes, para nossa base, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas. Para isso, temos cartilhas, não sei se entende. Cartilhas. Que contém informação e também formação, conteúdos de formação. Temos o jornal. Essa cartilha, ela é de nível estadual ou regional. O jornal, chamado Sem Terra, é de nível nacional, ele é mensal, sai um exemplar por mês. Temos também uma revista chamada Sem Terra, que é bimestral, de 2 em 2 meses. E essa revista já tem um papel mais de estabelecer a relação com a sociedade externa. Ela tem uma linguagem mais diferente, então é direcionada para outros setores da sociedade. E também temos rádios, temos espalhada pelo Brasil várias rádios comunitárias. No Rio Grande do Sul, temos uma funcionando, onde inclusive o companheiro João Carlos contribui e trabalha direto. Estávamos falando de que o lema do Movimento Sem Terra é ocupar, resistir e produzir. ¿Cómo es, se organiza o cómo hacen la producción en el movimiento? Y así como de alguna manera nos contaron las diferentes formas de vivir en el movimiento, ¿cómo son las diferentes formas de producir del Movimiento Sin Tierra? Bueno, primeramente yo quería dar un buen día a todo ouvinte, ¿no? Entonces, a principio nos lutamos pela esa tierra que estaba concentrada na mão do fazendeiro. E depois que estamos em cima dela, e o companheiro Chiru já colocava, nós devemos nos organizar em torno de tornar essa terra produtiva. Isso que precisamos fazer, então, aí uma forma do cooperar entre os assentados, nas várias formas livres, né, de fazer essa cooperação e estender aí melhorias no sentido de melhorar a situação de vida, melhorando, em primeiro passo, a produção para subsistência, produzir para si. E o excedente, então, nós estamos trabalhando, parte dessa produção, nós estamos trabalhando na cooperação com os trabalhadores urbanos, na comercialização direta dos produtos, levando para aquela sociedade que muitas e muitas vezes nos apoiaram, levar essa produção, entregar também, colocar para eles consumirem, então, uma produção gerada dos produtos da reforma agrária. Entre todo esse trabalho que estamos tocando nos assentamentos, nós devemos lembrar de uma coisa que é histórica, que há nas décadas de 70, 60, 70 aí, houve uma política governamental e influenciada pelas políticas norte-americanas em fazer uso das sobras da Segunda Guerra Mundial com a Revolução Verde. Isso prejudicou enormemente a agricultura e com o uso intensivo de adubação química e intensivo também de venenos, poluindo o ambiente, destruindo o meio ambiente. E então nós estamos construindo também um processo diferenciado. Estamos buscando uma alternativa e construindo uma saída no sentido de que uma nova matriz produtiva dos assentamentos, produzindo de forma agroecológica, estamos trabalhando isso, né? Não é uma coisa que está pronta e também não tem-se uma receita. Estamos construindo um processo onde nós estamos buscando essa alternativa de poder, não só nós, produtores, consumir um alimento sadio, mas aqueles que dependem de consumir um produto possam consumir alguma coisa sadia. Então, essa cooperação não fica somente entre assentados, passa a ser uma cooperação com cooperações urbanas que cooperam entre eles, formando as cooperativas, associações, para consumir também os produtos da reforma agrária. Eu gostaria de falar de um projeto que nós temos na região onde eu moro e sou produtor, das sementes Bionatur, sementes de olerícolas Bionatur, que é uma semente agroecológica, o único local na América Latina que se produz essa semente dessa forma. Pelos sistemas anteriores, era impossível produzir sementes de olerícola sem o uso de adubação química. E hoje nós já estamos conseguindo fazer isso, estamos ampliando a mais, estamos estendendo a nível de Brasil já o nosso projeto de produzir essa semente. dentro dessa época de 70, 60, 70 aí, houve também o domínio das grandes transnacionais, multinacionais, que se tornaram donas da semente, trazendo para cá sementes híbridas e acabando com a diversidade, com a biodiversidade a nível de sementes. Estamos recuperando isso, estamos trabalhando no sentido de recuperar, de trazer de novo, novamente isso que nos foi tomado, né? E também assim... Sim, una pregunta que tal vez muchos movimientos se la están haciendo estos días en los diálogos que están haciendo, que es cómo sobrevive el movimiento, cómo se sostiene un movimiento, que un tema que sabemos que es muy difícil para todos los que estamos tratando de resistir en América Latina, y acá tenemos uno de los que se encarga de eso, así que ahí sí que queremos recetas. Pablo. Muito bom dia, é uma honra para nós estar falando na Rádio Comunitária. E nós queremos dizer que na organização do movimento, isso que o João Carlos colocava antes, um pouco, há uma necessidade de manter uma estrutura organizativa onde se há custos. Nós estamos dentro dessa possibilidade que se colocava da cooperação, a de nós fazer um resgate um pouco histórico, no sentido para a gente chegar a dizer como a gente se sustenta dentro da organização. No decorrer da discussão nos assentamentos, a partir da conquista da terra, os agricultores, num processo de discussão coletiva, onde que a gente faz a discussão de como sustentar a própria organização. Então, a partir de vários debates que se teve, nós chegamos à conclusão, junto com todos os agricultores, que o próprio movimento teria que sobreviver, o autossustentar-se com as suas próprias forças, suas próprias economias. Mas de que maneiras fazer isso? Se a agricultura... a nível de Brasil não é prioridade para o poder político e sempre tratada com descaso. Então, se chegamos à conclusão que nós teríamos que manter a organização através de doação, parte de doação da produção dos próprios agricultores após conquistar suas terras. Então, os agricultores fazem doação para a organização dos seus produtos, aonde que a gente converte em dinheiro para fazer a autossustentação. E também a gente faz discussões com algumas entidades, também no sentido de como contribuir, né, para a organização, no sentido de nós mantermos a nossa política de custos, né, porque existe vários militantes trabalhando, né, na organização, então isso requer um custo, mas nós definimos como linha que a autossustentação dentro da organização, ela se dá através dos agricultores, da produção que se tira da terra conquistada. Outro tema que preocupa, e seguramente les preguntaron bastante por lo que yo vi en estos días, es su relación con el Partido de los Trabajadores, las expectativas o la idea que tienen frente a las próximas elecciones. Bueno, não sei, Tony, que nos podes dizer de isto. Bom, eu já falava anteriormente que nós temos claro o que queremos, que é o socialismo, uma nova sociedade. Compreendemos que para isso não basta tomar o poder institucional, o governo. Talvez até passe por isso. Isso seja um passo em nosso caminho, porém não o passo definitivo. Temos um relacionamento próximo com o PT brasileiro, com a esquerda brasileira, assim como com a Igreja Católica, seu setor progressista e outras entidades. Porém, não temos vínculo de dependência, não temos relação de dependência nem com o PT, nem com as igrejas. Compartilhamos alguns objetivos, algumas ideologias, alguns sonhos, mas o MST é um movimento autônomo que... mira ver a força de transformação não no partido ou na pessoa de alguém, mas sim na organização popular. Só assim é possível se mudar. Com isso, nós ainda votamos, né? Participamos das eleições. Porém, não acreditamos que as eleições resolvem o nosso problema. Mesmo porque o PT e a esquerda brasileira, assim como a esquerda latino-americana, vem se perdendo ao longo do caminho. Por exemplo, no ano de 1989, Lula, no Brasil, defendia rompimento com o FMI, não pagamento da dívida externa. Hoje, já se fala em renegociar, pagar aquilo que devemos. Só que, na verdade, nós não devemos nada. Quem nos deve são eles. Então, temos esse relacionamento próximo, porém, não dependemos do PT e nem achamos que o PT resolve o nosso caso, o nosso problema. E qual é a possibilidade que tem o PT em estas próximas eleições? Bom, há diferença de opiniões quanto a isso. Eu, pessoalmente, acho que Lula tem possibilidades de chegar ao poder. Justamente por aquilo que eu falei. Uhum. O projeto, o plano econômico do PT hoje, não ameaça a burguesia, não ameaça a política exterior. Cambiou esse eje. Uhum. Porém, é incerto. Mesmo porque a burguesia está trabalhando em cima da candidatura de José Serra, o atual ministro da Saúde, porém pode mudar, porque José Serra não tem muito carisma, não tem muita popularidade. América Libre, desde el otro país. He visto al otro país. El nuestro. Descalzo en el arenal. El que no se entrega. Lo mire volver del trabajo incierto. Con el puño alzado lo sigo viendo. Lo mire pelear defendiendo un sueño. Revista América Libre. Conseguila en La Tribu o en la librería de las Madres de Plaza de Mayo.